Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto! Luto! Luto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que o tio vai ensinar? O que é isso? Eles lixo? O chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast do universo, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, o podcast de nome Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. Aqui do meu lado esquerdo, ele, o maior monobola de todos os tempos, Gabriel Asbar, porém loiro e bonito. Obrigado. De nada. Olá, olá pra todos. E aqui do meu lado direito, medindo 1,97 de altura, ele, o Barruan, das internets. Barruan? É. Nós não estamos lembrando do convidado Raduan? Não, então não, estou falando do Caminho das Índias. Então, beleza. Ok. Do Wesley Zop. Olá, ou tique-tique, é como que eu teria que falar agora. Eu também não sei. E é ele, o convidado de hoje. Um cara que dispensa apresentações. Dispensa. Nosso segundo convidado mundialmente famoso aqui do podcast. Eu sabia que esse dia chegaria quando famosos mandam e-mails para participar. Implorando a participação aqui no podcast. E é ele, o craque da camisa, sei lá, Gola Polo, não sei, Silvio Luiz. Alô, alô, meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês, completando o time nesta transmissão. Douglas Domiciano Ganso, é um prazer estar aqui no podcast da família brasileira. É uma honra ter sido apresentado por você, Silvio. Que isso, mané? Tem muita política envolvida. Tá emocionado, Wesley? Eu fiquei um pouco emocionado. Você, o Silvio Luiz, eu acompanho ele desde sempre. Obrigado, Silvio Luiz, por estar aqui. Desde que ele era um menino, né? Desde que ele era um menino, porque ele já era narrador. Você já era um velho. É. Falou pra ele, não desista. Pega esse microfone aqui, treina. Microfone de carne. Fala de quem foi, fala de quem foi. É isso. Às vezes é bom dar uma desentupida na garganta. Assim. Tanto que eu sempre andava com o Silvio Luiz. Que eu era um tipo um tutor dele, né? Um pederasta, né? Tutor, prefiro falar tudo. E daí quando, às vezes ele não conseguia sentar por alguma lesão que ele tinha, sim, né? Sim, porque durante o treinamento de narração... Às vezes você não consegue sentar. Sim. E daí a mãe dele sempre perguntava, mas quem foi que fez isso com você, filho? E ele já começou a falar o bordão dele, sim, sempre sim, tentando me acusar de alguma coisa. Conhecido como Cabelos ao Vento, isso é que eu vou contar uma coisa pra você. No meu tempo eu fazia isso. Sim. Fácil, fácil. Agora vem eles que ficam inventando essa moda aí. Beleza, hein? Maravilha, maravilha. É, claro, cara. Então, antes de começarmos esse tema, que tal a leitura de e-mails aqui, aproveitar a voz de locutor do Silvio Luiz? Adorei. Mas quem vai ler sou eu, né? É melhor. Silvio Luiz não lê e-mails, todo mundo sabe. Não, isso é besteira. Como é que ele não sabe ler? Segundo que ele não lê e-mails. Por não saber ler. E por ser e-mails. Tá bom, lê você, Douglas. E por que só lê quando ele quer? Mas não se for e-mail. Apesar dele não saber. Ou se for escrito. Muito bem, para iniciar, temos um e-mail Meio, o Emaiu. Sabe de quem, Silvio Luiz? É... Foi dele! Não foi ele, Não foi ele, foi ela. Foi meio de Bárbara Luca. Achei que era minha mãe. Assunto revoltado. O assunto é tudo puta. Nunca chamaram a gente assim. Estamos subindo o nível. Os caras estão... Tá... Ela começa. Olá, locutores do Chorume. Adorei. Achei que era a doleta. Não, é porque ela escreveu separado as sílabas. Mas o que ela adorou? Ela adorei a resposta do Wesley a respeito da pergunta polêmica. Obrigado. Sobre as políticas de Goiânia. De Goianira, Goiás. Goianira, Goiás, é verdade. Tem outra pergunta polêmica. Por que os homens gostam tanto de putas? Parece que ela coloca um pouco de dor na alma. Eu não sei se era realmente a pergunta polêmica, eu tava meio brava e falou que tudo puta, essas putas, eu não sei. Mas simples daí, assim? É, e daí responde assim, e termina o e-mail falando beijos. Mas pras putas ou pra nós? Acho que pra nós. Acho que pra todos. E nós somos putas. Sim. Ah, eu não sei. Falar ainda bem que as perguntas polêmicas por e-mail, quem responde é ele. Obrigado. Eu acho que o homem paga a puta, mas não pelo sexo, paga pra ir embora. Não, mas... Entendeu? Porque você não tem que conversar depois. Ah. A não ser que, tipo, você é casada, namora, você curte a mina. Ela não quer saber por que o homem procura, ela quer saber por que gosta. Não, eu acho... Tô explicando. Mas eu acho que não é... Eu acho que é uma coisa... Sendo psicólogo, usando meus 10 anos de psicólogo na prisão, o que eu aprendi. Eu acho que ela tá falando assim que... É, não... Prostituta, não tá falando disso. De piriguete. Eu acho que ela tá falando assim que, sei lá, os homens... Alguns, não é o caso do Gabriel, mas alguns num relacionamento sério, mas acaba dando bola pra mulheres interessadas em homens que estão em relacionamentos sérios. Entendi. É porque se fosse prostituta... Que é o que eu entendi? Não, desculpa se eu sou antigo. É, não, é que você não tem muita interpretação de texto. Pode ser. Assim como o Silvio Luiz. O que ele acha disso? Se vira, Britão. Agora você tá sozinho. É, imaginei. Então, eu acho que o cara, se é as que pagam, você paga pra não ter que conversar depois. É simplesmente pra aquilo e acabou. Agora, se você tá num relacionamento sério, que você é uma mulher e tal, daí você quer ficar com ela ali. Mas quando você tá saindo só por pegar, você quer que na hora que acaba a mulher vire uma lata de cerveja e pare de falar. Mas o... Acho que é isso que você quer. O Wesley Zop queria ser o Majin Buu, né? Por isso que ele tá ficando muito tempo no sol e gordo, né? Tá. Vamos ver se um dia cresce um negócio. Mas o Majin Buu é careca, né? Então, mas diga uma coisa. Careca no queijo. Mas por que, segundo você, eles procuram as piriguetas? As pirigaitas. As pirigatas, como você diz aí. É, como eu costumo dizer. Quando tá longe da sua namorada. Como eu disse também, pedir segredo, né? Sim. Não, mas pirigata até vai lá, mas pedir segredo não faz sentido. É verdade. Não tinha por que falar isso. Eu acho pela facilidade. Facilidade de obter crédito? Ah, de obter sexo. É isso que eu tô falando. Ah, porque senão eles não procuravam as pirigatas, eles procuravam a Crefisa, que é muito mais fácil conseguir crédito. Esse cara tem CNPJ. Ele tá ganhando em patrocínio, mas pra ele. Pode ver que ele vem vindo com roupas bonitas agora. Sim. Tô com o uniforme do Palmeiras agora. E tá vestido de super sunga. Adorei. Mais disfarçado com uma bermuda. Dicas de errado. Muito bem. A gente precisa inventar um quadro desse programa que é... Me ajuda, Wesley, por favor. Mas porque o outro também é assim? Não, porque faz muito sentido as coisas que você responde. Obrigado. Lógico. Então, este foi o e-mail de Bárbara Luca, mas não é o único e-mail. Temos uma nova ouvinte mandando e-mail aqui, se não for... Uma nova coitada. Se não for o fake do Gabriel. Se não for o fake do Gabriel. Juliana Felipe. Ela começa aí com um e-mail chamado Mitos. Ela fala, bom dia, boa tarde, boa noite. E tá desculpada pela bagunça. Risos. Deu risada. Sim, porque foi bem engraçado mesmo. Nossa, adorei esse podcast. Parece três loucos e um convidado perdido. Eu acho acho que é isso mesmo. Acho que essa pode ser a descrição. Três loucos e um convidado perdido. É isso. Eu vou aproveitar isso aqui. Que demais, vou fazer uma maratona muito louca. O primeiro que eu vi foi sobre o cuzão. Aliás, vocês são muito cuzões. Não, a gente não. Quem é cuzão aqui é o Wesley Zola. Que eu? Que mergulha o saco na testemunha dos outros. E o saco dele é mole e nojento. Deixa eu explicar. E tem candidinho. Deixa eu explicar. Mergulho a rola. Não mergulhei o saco, não. Acho que ele ficou pensando, já põe o guarda-chuvinha dentro toda vez que eu vou colocar pinga. Inventou a caipiroca, né? Tudo bem. Daí ela fala, agora eu vou ouvir um por dia pela ordem. Pô, que louca. É, acho que ela já parou de ouvir, né? Vamos lá. Ela morreu. Foram os tímpanos, né? Ela fala, sou de Minas Gerais e vou recomendar esse podcast para todo mundo. Adorei. Dei tanta risada no episódio de micos que chegou a escapar um xixizinho. Achei engraçado quando a mina quis esconder o pão e caiu. E o outro que confundiu a grávida. Nossa, eu matava. E o do motoboy que cagou no banco dele. O motoboy cagou? Ah, aqui, o cara que cagou no banco do motoboy. Que por acaso é o rosto. Mas não mijou, não. Melhor, né? Não escapou xixizinho de mim, não. Ai, vamos ter que fazer um episódio sobre isso. Mas acho que eu paguei o maior mico de todos vocês juntos. Eu fui mandar nudes pro meu peguinha e mandei pro meu pai. Puta que pariu! E essa não foi a pior parte. Ah, não. Foi quando marcaram encontro. Ou quando ele retribui. Ela pensou, de volta à minha terra. Como ele não tinha meu número registrado, pois era um número secreto, imagino que era um número só pra mandar nudes. Imagino que sim. Inclusive, tamo aí, né? Vamos deixar o nosso WhatsApp lá. E ele respondeu, oi gostosa, quem é você? Mas eu penso que não é totalmente um mico, né? Que pai que não é? Não, porque se a partir do momento que seu pai respondesse assim, aí, puta, que baranguete. aí era foda. Sim, é. Tudo bem. Mas quer dizer que tá tudo em cima. Tá em ordem. Né? É, tá em ordem. Ah, não, então não faz mico nenhum. É, então. E pra finalizar, ela faz uma seguinte pergunta. É, provavelmente pra mim. Quando vai sair o episódio sobre mijos? Quero participar dele! E aí uma pergunta. O que vocês fariam se vocês fossem por um dia um outro de vocês? Puta, se a gente fosse um de nós outros aqui? Isso. Mas tem que escolher um só ou se não, fosse... Não, tem que falar de cada um ou os outros dois, é isso? Não, tudo bem. Se eu fosse do Wesley Zop, eu... sei lá... ficaria quieto e faria bem pra humanidade. Diferente! Por um dia. Daí agora você fala, se fosse o Gabriel fala de mim. Se eu fosse o Gabriel por um dia, eu me vestiria de Maria Bethânia na rua. Sim. Algo normal do meu cotidiano. Não, então não. E porque ele parece. Então de Sula Miranda, já que é normal Maria Bethânia. Sim. Se eu fosse o... Não, o Douglas. O Ganso. Eu sou o Taco Jones. Porque isso seria demais. Coisa que ele tem medo de soltar o Taco Jones. Então você soltaria pra mostrar que ele não tem que medo. Que eu sou demais. E falaria. Eu sou demais. Toda a minha programação. Mas agora... se eu fosse o Gabriel por um dia. Se eu fosse o Gabriel por um dia... cara, eu ficaria me olhando no espelho o dia inteiro e admirando minha própria beleza, me masturbando para mim mesmo, que no caso é ele. Acho que eu entendi. E coisa que eu já faço, talvez, me masturbar pensando nele, mas tudo bem. É assim. Acho que não era essa a pergunta, mas tudo bem. tá aí. E você, Gabriel? Acho que eu... se você fosse o Wesley por um dia. Se eu fosse o Wesley por um dia, acho que eu ia vender um rim no mercado negro, porque daí no dia seguinte era você de novo. Porém, eu ficava cagando e você com os gatinhos. Acho que ele é mais meu amigo do que você. Parece que sim. Pra você, ele fez nada demais. Ah, é, só até te melhorou, melhorou sim, você. Soltou rojões pra mim. Se eu fosse o Douglas por um dia, eu acho que daí eu gravaria um episódio sobre mijos. Boa! Mas não ia ter muita história. É, é verdade. Muito bem. Então, obrigado, Juliana. Uma nova ouvinte sempre bem-vinda. Tá. E vamos lá. E aí, Cleiton Antônio mandou um e-mail aqui pra nós. Tem nome fake esse aí, hein? Não. É seu, Douglas? Não, não. Esse cara aqui estudou comigo na faculdade. Pô, que dó. É, então, se eu fico feliz quando um amigo meu ouve o podcast. Porque daí você testa a amizade. É, exatamente. Se ele continuar seu amigo, quer dizer que era amigo mesmo. É, então. O assunto é, se eu fosse mulher, referência, obviamente, ao episódio número 30, que qual era o tema, Gabriel? Se eu fosse mulher, entre curtido ou homem. Tudo bem. Então ele fala, boa noite, Ganso, boa noite, Wesley, boa noite, Gabriel. Boa noite. Meus parabéns pelo programa. Tenho me divertido muito com este lixo. Cada episódio que ouço é como dar uma boa cagada. É sempre muito bom. Então é um alívio. Você consegue ouvir. Quando consegue terminar, né? Sim. Ah, quando acaba é um alívio. sim. Igual uma cagada. Exato. Sou um grande fã do programa. Passei a semana inteira me perguntando qual mulher eu seria. Muito difícil decidir, tem tantas opções. Não sei se precisava se travesti pra isso e sair na noite, né? Eu acho que não. Mas esse podcast é um estudo sociológico. Às vezes é um laboratório pra ver, né? Sim, né? Porque o cara não quer responder qualquer coisa. Sim, igual eu. É, então. E daí ele chega à conclusão. Bom, se eu fosse uma mulher, gostaria de ser uma bem baranga. Pra que ninguém tivesse a vontade de me traçar. Alguém tipo a Dilma, ele fala. Mas você sabe que tem gente que traça baranga. Eu traçaria a Dilma facilmente. Exatamente. Assim mano. Como eu tracei o Cleiton. Ah, então, e ele é uma mulher bem baranga. Sim. Até seria uma experiência diferente pegar ele mulher. Sim, é verdade. Sim. Então não tem problema com isso. É. Não, não existe mulher intraçável. Mas ele manda abraços e mais uma vez meus parabéns pelo programa. Obrigado. Fomos elogiados, correu aqui um suor ocular muito hétero do meu olho. Porque... Tudo bem, muito hétero. Porque você não é mulher. Eu não choro. Entendi. Não foi suor. Sim. Pra mim só escorreu um suor do meu mamilo. Não, mas isso é uma chupadinha que eu dei. Enquanto... Mas não é suor, baba. Enquanto eu tava distraído. Ah, então. E aí temos aí Leandro Lopes. Fazia tempo que eu mandava e-mail aqui, Leandro Lopes. É verdade. Ou não? Não, fazia tempo. Ah, tudo bem. Acho que sim. Aí ele fala, olá, amigos. Olá. Ou sei lá se foi meio espanhol. Olá, amigos. Olá. Olá, que tal? Que passa? Olá, que tal? Então ele fala, respondendo a pergunta de que mulher eu gostaria de ser, pensei muito e não consegui achar uma que representasse tudo o que se pode admirar numa mulher. Daí ele fala, eu queria ter o corpo escultural das pin-ups dos anos 50. Ok. É. Mas podia ser o da Christina Hendricks mesmo. Tá, é gostosa. sim. Não sei quem é. O charme, você sabe. O charme e a beleza de Evangeline Lilly. A graça de Nair Belo, a voz linda de Mercedes Souza. O cara montou uma bonita aí. A coragem de Bjork. Não faço ideia de quem seja. Tudo bem. É muito corajoso. Mas principalmente, queria ter a educação e a finese da personagem Benzoca do último vídeo dos Entubados. Aquele vídeo foi um docinho. Esse cara é nojento. Um docinho pra vocês. Leandro. Ah, esse Leandro é um docinho mesmo. Ele acabou docinho de meio. Ele acabou de ressuscitar aí os entubados. Que está, segundo o Wesley Zop, o quê? Numa pausa criativa. Ah, pausa criativa. Sim. Pra quem não sabe, tínhamos ou temos ou teríamos ou temos. Temos íamos. Acabei de renovar o domínio. Perdeu 30 contas. Outro projeto dos entubados, onde o Wesley Zop dentre inúmeras vezes se vestiu de mulher. É. Uma mulher. Gostei, gostei. Sim, Ganso, gostei. Sim. É, um laboratório. É preciso fazer um laboratório. Verdade. Então tá aí, ele montou aí uma fusão de mulheres que ele gostaria de ser. Mas só, ele só escolheu uma mulher gostosa. E eu fiquei de pau duro. Mas não sei se. Mas foi... não precisa bater uma agora aqui, não. Não, mas agora já. Agora termina. É. Na frente do Silvio Luiz. Né? Na cara do Silvio Luiz. É que sei lá, essas rugas dele me lembram pequenas bucetinhas. Escuta ele, onde é que ele vai parar? Mas foi isso. Gabriel Asmar, essas pessoas mandaram um e-mail pra gente, você ficou feliz? Fiquei. E como mandar mais e-mail pra gente, pra você ficar mais feliz, Gabriel? A cada e-mail que você mandar, eu fico um pouco mais feliz. Eu vou mandar 5 e-mails, então. Porque quero que você seja feliz, Gabriel. 5 e-mails. Pra você me fazer feliz, mande um e-mail para autocríticas@chorume.com.br. Se você quiser fazer eu duplamente feliz, mande um e-mail para autocríticas@chorume.com.br. Muito bem. E o Wesley Zop, a gente lê só e-mails aqui? Sim. Não, ah, sim, não. Eu também lemos comentários do Face Brócolis. Sim, quando a gente quer. E quando tem. E quando não tem muito e-mail. Exato. Ou e só não posta o Medical Group. E quando a gente inventa também. Então, mas a pessoa que quer curtir a gente no Facebook faz como, às vezes? Entra em facebook.com/lixodolixo. E faz o quê? E curte a página, acompanha as postagens. Pode compartilhar também? Pode, sabia que pode? Olha, pode compartilhar as coisas lá, curtir e comentar. Agora é diferente. Só que no comentário você não precisa só falar bem, não. Pode xingar. É isso que é legal. Muito mas xinga de docinho. É, né? De docinho é legal. Então vamos agora desenvolver esse episódio que está, modéstia à parte, está o quê, Gabriel Asmar? Está supimpa. Modéstia à parte, está o quê, Wesley Zop? Besuntado de conhecimento. Modéstia à parte, está o quê, Gabriel Asmar? Está na Irbela. Vamos, então, nunca mais falar de músicas e amargurar novamente a população brasileira. Mas vamos quebrar nosso silêncio, porque tem coisas que se tornam insuportáveis, Wesley Zop. Assim como uma espiga de milho no toba. É insuportável. É, sim. Principalmente se tiver um milho ou outro. Sim. Gostoso nas primeiras 3 horas? Tá. Sim. Quem vai negar isso? Não tem como negar. É. Mas depois de 7 horas de vai e vem, vai e vem, você cansa. Ah, mas cansa as pernas, não toma, né? Cansa porque a manteiga seca, né? É, aí já era. Cansa o joelho, né? Também. Cansa o joelho. Mais nada que uma bufada no resolve. Ninguém tem mais 16 anos aqui, não. Garganta seca também, tanto gritar. Exato. Ninguém já é jovem aqui, 18 anos, de puro vigor, não. É. Mas, então voltaremos a tocar nesse assunto, nessa ferida. E não estou falando da ferida causada pelo milho, não. Sim. Que... Se vou tocar também, vou. Vou tocar na hora de passar pomada. Tem que tocar. Mas hoje... Hoje falaremos do quê, Silvio Luiz? Tá difícil de sair o Zerinho, hein? É, pode ser. Perto disso. Por isso não é ele que apresenta os temas. Ainda bem. Foi isso que a gente achou. Criou que era pra ele falar. Sim, né? Mas na verdade, por isso estamos com ele aqui, o maior apresentador de temas de podcast do mundo e o maior concentrador de garrafas térmicas, Gabriel Asmar. Obrigado. Fale sobre o tema para quem quiser ouvir. O tema de hoje, para quem não é surdo e quer ouvir, é música sem sentido. Então, sobre música sem sentido, aquelas músicas que muitas vezes tocam o nosso coração, mas tocam mais a nossa mente, dando um nó nela e a gente não consegue compreender. Exato. Faremos então essa desmistificação, que muitas vezes falaremos de músicas que você gosta, de músicas que você idolatra, de músicas que você chorou junto, mas hoje você vai perceber que elas não fazem sentido algum. Desde o amor até o quê? Até qual sentimento, Eduardo? Tesão. Abajur. Sei lá. Abajur, abajur é um sentimento? Eu acho. Não, mas tá. Clareza, vai, dá uma clareza. Uma paz de espírito. Tá, então é um sentido. Tudo bem, então. Então vamos lá. Acompanhe até o fim esse podcast que promete. Promete o quê? Não falar mais sobre... Ah, não. Não era isso. Não, não importa o que ele promete, que a gente nunca compra. Tapa na cara e super socada. Adorei. E música sem sentido. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, uca, I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing. Muito bem. Pra começar, ninguém melhor do que ele. Quem? Silvio Luiz? Não, Silvio Luiz. Silvio Luiz aqui levantando a mão, parece uma criança aí, querendo denunciar abuso infantil. De tão animado que tava a falar. Mas não, Silvio Luiz, respeite as regras, quem começa falando aqui é ele. Somos mais velhos. Exato, abusador de meninos, Wesley Zop. Tá certo, tá certo. Muito bem, muito bem. Vocês querem que eu comece de forma... Comece com os dois pés no peito. Um de cada peito de vocês aqui. Não, não, ele não, seu. Ah, os dois porra. Ele não pratique outro. Ah, não. Eu não sei fazer. É que com esse corpo escultural, achei que sim. Acho que não. Eu vou começar de forma zen, pra não chatear as pessoas. Tudo bem. Depois a gente vai pros mais pesados. Sim, tá. É de mota. Sim. Tem uma música da Anitta. Nossa, você é moderno. Atual, não, mas eu quero falar da atualidade. Sim. Que se chama Zen. Ah, por isso eu vou começar a ler Zen. Cara, você é cheio dos trocadilhos, hein, cara? Esse cara é sensacional. Ele tira piadas da manga. Aqui é um motivo pra ele participar. É, não é à toa. Eu tô aqui pra isso. À toa que é o maior ganhador de Choro Oscars, né, cara? Gostei, gostei. Então, da forma que não sei cantar. Declamarei. Não, ninguém sabe cantar aqui, senão não gravaremos um podcast. Né? Exato, estaríamos cantando na praça. Exato, pensando nela, mas tudo bem. Então vou declamar e comentar sobre a parte que eu achei sem sentido. Tudo bem, declame com voz sexy enquanto eu me masturbo aqui. Mas pode guardar o papo. Então. Não, mas eu vou... Tá mole, tá mole, não, não tem como. Mas vai ficar duro. Conforme eu declamar. Sim. Então, como começa a música dela? Assim, olha, cê me faz tão bem. Olha, cê me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico sem. Coração acelerado, mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Cê me faz tão bem. Só de te olhar nos olhos, baby, eu fico zen. É, tá muito bom, bem. A pessoa fica zen, isso aí tem sentido. Assim. Coração acelerado a mais de 100. Aí tá a parte errada. A pessoa zen não tá com o coração acelerado. É, realmente. Ou você está zen, ou você está com adrenaline. Ou senão você tem que entender uma coisa. Vamos lá. Vamos tentar explicar o sentido. Eu posso explicar isso de forma esclarecedora. Então, por favor. Ela tá com tesão? Não, ela tá com um problema facilmente resolvido com um aparelho. Chamado marca passo. Primeiro ela tá zen, depois daquela disparada, isso, né? Então, não, foi um marca passo. Essa não é a questão. Acho que. É, Anitta, ela faz diversos shows, não faz? Faz diversos shows. Você acha que ela faz um show por dia? Ah, acho que uns 30 por mês. Então tem que ensaiar, tem que fazer, sei lá, a vida dela. Corrida. Corrida. Então o que ela faz? Cheira pó. Cheira pó, cheira cocaína. Ah, tá. E daí tá craca. É, sei lá, ela fica então todo ela dia. Fica elétrica. Ela fica elétrica. Então quando ela. Ela tá zen. Ela tá zen, tá 100 por hora. Ah, no 100? Ela tá 100. No 100 tá de boa pra ela. Ah, sim. 300 é hora do show, hora da. Exato. Deu aquela pinada. Exato. Tá, entendi, tomou um rebite, sei lá. Ah, não. Aí sei lá se a Anitta é caminhoneira. Não sei se é ela que pode dirige ser o ônibus que faz o pode show ser dela. É, talvez não, talvez sim, porque ela tem o braço esquerdo mais bronzeado. Ela tenta a esquerda também, né? Que ela dirige sem camisa. Top 10, óbvio. Então, vai ter uma faixa cruzada aqui. Mas a questão não é essa, a questão é que realmente para um ouvinte desatento, sim, tá, daí não faz sentido. Ela deveria ter falado, está a mais de 100 porque costumo estar a mais de 500 porque cheiro cocaína. E é tudo uma rima. Só que eu não sou compositor. Eu só tô aqui pra mostrar a informação que tá faltando. Só que entenda que é uma coisa que fica intrínseca. É justo. Sei lá. Só pessoas desatentas não entendem isso. É verdade. Exato, sei lá. Gabriel Osmar, o cara que é o quê? É o quê? Rolou tudo. Sim. Ah, você levantou uma questão interessante, mas tudo bem. De você ser bolotudo? É. Tá, tudo bem. Eu achei tão interessante assim, mas... É. Talvez eu não tenha perdido uma bola, talvez elas tenham feito a fusão, entendeu? Eu fiquei bolotudo. Não. Você perdeu uma bola. Porque você não tem mais confiança. Você pensa assim, bolotudo? Porra, ela batia na mesa ali. É. Que minha bola fundida. Minha bola de aço. É. Ah, não, okay. Você perde a confiança pra falar agora as coisas. Mas já que eu vou vejo falar... medo no seu olhar. Mas, Gabriel, pode falar agora que nada vai te acontecer. Ainda bem que você me tranquiliza. É, ficou intrínseco. Pode diminuir seu coração pra sempre. Tudo bem. Espeta daí! Mas já que eu vou falar depois do pedófilo, que digo, degustador de meninos. Eu vou falar sobre músicas infantis. Músicas infantis? Muitas infantis juvenis. Caramba. Tem muita música sem sentido. Você não quer parar? Você pode arrasar sonhos, perdemos ouvintes. Eu não vou distorcer a música, eu só vou... Falar. Questioná-la. Não vou distorcer a música. Um pedal de guitarra. Exato. Um solo mais pesado. Ainda será a mesma música. Sim. É verdade. Acho que todo mundo aqui conhece a música Cai Cai Balão. Tá, Cai Cai Balão. Cai Cai Balão. Mas a música diz Cai Cai Balão, aqui na minha mão. Sim. Não cai não. É, não. Sim. Primeiro o moleque é louco. É, sim. Ele quer balão, se incendiar. É, porque você tem que... O ouvinte hoje pode ser que ele não saiba o que é um balão. Porque balão não é as bexiguinhas de festa. Não. O balão era um instrumento cultural feito de papel de seda. Papel de seda. Um meio de transporte. É, não, porra. Não era isso? Não esse, porque tem aqueles de festa junina que ele tá falando. Ah, sim. Que é feito de papel de seda e bambu, onde você tampa todas as saídas dele e coloca ar quente. Você queima ele e ele vai pegando fogo e voando. Exato. Só que quando ele cai, ele taca fogo em tudo. Aí não, começa primeiro errado, porque cai aqui na minha mão, porque o balão é grande pra caramba. A não ser que ele fez um mini balão, mas mesmo assim pegaria fogo na mão. É, ele queimaria. Ia ficar um queimadinho de bituca nesse cara. Sim. De qualquer ninguém maneira, isso. De não, qualquer não. maneira, ele não teria que pegar o balão na com a mão. Não pode. Porque não faz sentido já. Primeiro que já aparece na TV, não solte balões. Exato. Sim. E depois ele fala, não cai não, cai na rua do sabão. E na rua do sabão, se você for socorrer alguém que tá, pegou a casa pegou fogo. vai o bombeiro lá, vai escorregar, não vai dar tempo de você correr direito. Exato. Pessoal, corre daí, não consigo sair do lugar. Daí tem duas questões que a gente pode levantar aí. Cair na Rua do Sabão quer dizer uma fábrica de sabão, ou seja, uma fábrica de produtos químicos. E daí vai acontecer o quê? Com o fogo vai alastrar mais, vai explodir, ou seja, esse moleque é um incendiário, filha da puta. Essa daí eu sempre tirei essa conclusão. Sim. Não faz sentido também, mas... Ou a outra é que sabão é um amigo dele. Sim. Ou não tão amigo assim. É. Mas o moleque continua sendo um filho da puta. Exato. De qualquer maneira ele é filho da puta. Ele fala, não, cai lá na Rua do Sabão. Porque ele pensa que vai vai queimar minha mão. Não cai não. Cai na Rua do Sabão. É, então. Sim. E o que não faz mais sentido em tudo isso é que essa é uma música infantil. Ah, não, mas músicas infantis brasileiras é pra dramatizar. E a música de festa junina também não faz sentido algum. É, porque festas juninas nunca acontecem em junho. Então não faz sentido. Sim, sim. Então, começa aí. Cai aí na Rua do Sabão. É diferente. É. Estranho. É estranho, é realmente questionador. Outra música que pra mim não faz sentido algum, das 30 que eu trouxe aqui, vou começar com um clássico do Sem Sentido, né? Djavan. Ah, mas aí qualquer música dele. Não, mas tem uma que sempre me incomodou, porque muitas vezes as pessoas mandam pra outra como se fosse romântica. Ah, é? Como que é? Que é... É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea. Primeiramente, fez as estrelas. Né? Fez os dinossauros. É, e como que estão pensando em você? Quer dizer que ela é mais velha que os dinossauros. Exato, e quer dizer que ela é muito gorda. Porque gorda ele só falou coisa grande. E escamosa. Falou, fez o quê? Você é tão gorda quanto o quê? Quanto a Via Láctea. Ou então você é uma pessoa vazia. Sei lá, você é tão gorda feito um dinossauro. Não falou, fez sei lá, uma bomba. Ninguém fala mal um animal mais bonito, dinossauro. Homem, a dinossaurona, faça o teste. Vamos fazer o teste, caro ouvinte. Chega pra eleita dos seus afetos e fala, minha dinossaurona. Mas dinossaurona, você já tá provocando. É Via Láctea. É. Mas não, só minha T-Rex. Ah, T-Rex, quem sabe? Velociraptor, tudo bem. Tem uma outra do Djavan? Que todas as músicas do Djavan não fazem sentido. Sim, sim. Em alguma parte não faz sentido. A única coisa que faz sentido no Djavan é o cabelo dele. Você acha que o cabelo dele faz sentido? Eu queria ter aquele cabelo. Ah, mas talvez faça sentido pra você, pro seu desejo. Se faz pra mim, faz pra todos. Sim. E você também queria ter aquele cabelo. Eu queria ter algum cabelo. Poderia até ser o do seu, Dom. Eu queria ter o cabelo do Chimbinha, cara. Então, qualquer cabelo. Eu não sou referência. Pra desejo capilar. Tem uma música do Djavan que se chama Açaí. Ah, está aqui na minha lista. A sua também estava na minha. Não, mas a parte, talvez não seja a mesma parte. Não, provavelmente sim, pode falar. Tem uma hora que ele fala, açaí, guardiã. Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã, branco é a tez da manhã. Açaí. Zoom de besouro, um imã. Branca da tez da manhã. Não tem sentido algum. Que Silvio Luiz acha disso? Ah, eu falei. Mas todo o espaço que deram pro malandro ali, tava na cara que isso ia acontecer. Tava na cara. Quem? Você acha que quem foi que gravou isso pro Djavan? Foi ele! Ah, sim, ele mesmo. Ele mesmo gravou. Mas não tem sentido algum. Então, uma que açaí. Cara, não. Guardiã. Tá. Já não tem sentido aí. Talvez tá uma loja de açaí. Né? Mas é o que eu já falei, porque eu tenho que rimar tudo com an. Tá bom? Tá bom. Açaí, guardiã. Tá. Zoom de besouro, um imã. Não tem sentido, não, né? Ainda não é imã, então tem que falar imã. É. Branca da 10 da manhã, não é das 10 da manhã. É da TES da manhã, que eu não sei o que é TES. Não, também não faz, faz TES, sentido. TES, é, eu explico. TES é uma empresa de telefonia que existia antes da Claro. Ah, foi o meu primeiro celular, foi da TES. TES Telecom. Não, então TES da manhã... É. Então não tem sentido, cara. É, então vamos o lá. De Javan não tem sentido. Porque ele está comendo um açaí. Ele está comendo um açaí. Não, porque a TES tinha trabalhadores em turno. Então tinha um turno da manhã, um turno da tarde, turno... Não, o TES da manhã... Tudo bem, não faz sentido na música mesmo assim. Ah, ele estava comendo açaí quando se apaixonou pela segurança. Guardia. Tá. Veio um besouro que pousou no açaí dele. Daí pra besouro, o açaí é um imã. Tudo tá começando assim. Todo mundo sabe que besouro adora o quê? Açaí. Açaí, exato. E daí, pra ele que trabalha, ele precisa fazer o quê? Ligar pra alguém usando o seu TES. O TES da manhã. Enquanto tava de manhã. Ele ligou pra Branca, né? Branca da TES da manhã. É, sim. Entendi. Ah, não, então, desculpa de Javan ter te jogado. Faz total sentido. Total, total sentido. Sei lá, relembrar o nostalgia, pode ser? Tudo bem. A Nari E. Leandro Leonardo. Não precisa falar mais nada. Tá bom! Defina a Nariê! Eu sei o que é. É a obrigação da rima. Como assim? Não, ele tem que rimar, então você fala qualquer coisa. Mas a Nariê rimava com alguma coisa? Com você? Ah, é? Mas você sabe que isso aí, provavelmente, ele usou a mesma lógica de músicas infantis. Tipo a Doleta. Ah, sim. Não faz sentido nenhum, mas é a rima. Só pra rimar com punheta. Isso. Né, eu acho que no Adoleto não pode, tem punheta. Meu tio que era policial me ensinou essa música. O seu tio Leta. É a música Doleta. Doleta. Aquela que fala de punheta. É. E aí, como é que é? Foi dentro ou foi fora? É. Que música Doleta. Adoleta, porque eu bati punheta. Pode falar, Silvio Luiz, pode falar. E o relógio não para 40 minutos. Muito bem, é um sábio, não tem como. Sempre que ele fala, escorre o licor na mão. Sim, é o rei do choro. Vamos expulsar o Wesley Zob e ficar com o Silvio Luiz. Muito melhor. É um pouco mais novo, mais conservado. Não, então, talvez, no mesmo, não digo no mesmo patamar, mas parece. Um Anariê, né? Um Anariê, é. O Anariê é um, mas, clássico. Um clássico. Retomando o nível de Javan. Uhum. Tem uma música que eu sempre escuto e eu sempre tenho uma imagem, né, daquilo que é falado no começo da música. É. Que é uma música do Nando Reis. Sim. Que é uma da Relicário. Ah. Pode falar. No começo da música ele diz assim: é uma índia com colar. É uma índia com colar. A tarde linda que não quer se pôr, dançam as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem o ar de que cor, o que está acontecendo? Sim, uma índia usa colar. A tarde linda que não quer se pôr, dançando as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem o ar de que cor? E daí a pessoa vai, sabe como eu me sinto? Eu me sinto naquelas perguntas de vestibular, cara. Tem... É as alternativas? Não! Não, é a pergunta! Tá. Preste atenção! Eu sei que essas são alternativas. Formularei... O que você acha da música? Uma índia com colar? Letra B, a tarde linda que nós temos. Também, faz sentido. Letra C, dançar as ilhas sobre o mar. Ou letra D, a sua cartilha sobre o mar de que cor? Faz sentido por quê? Porque nunca uma questão complementa a outra. Exato, só tem mas uma correta. Eu diria que parece uma alternativa porque você tá lá. João tinha 10 laranjas, chupou 5 maçãs. Calcule a massa do sol. Tem perguntas assim. Sim, sim. E essa música, esse início da música me remete a isso. É, a música inteira. É algo que não faz sentido. Talvez ele tenha olhado pra compor ela nos últimos 30 vestibulares, pegado uma alternativa de cada um, fez vários versos. Exato. Sei lá. Mas na hora que você pergunta, sua cartilha tem o A de que cor? Não parece relevante. Independente da cor do seja o A. Porque você lembra Caminho Suave? Caminho Suave é uma cartilha que tinha aí pra galera. É, porque né? Eu destacava o A. Então, tá, por quê? Mas, tá bom, azul. É azul. Daí o que, que ele porque falaria? Porque a letra A do seu nome. Foi bom sim. Faltou um pouquinho de sorte. Passando nessa parte de cartilha que o Gabriel falou, tem uma também que faz... Você quer lembrar da sua professora Suzy? Suzy Rego. Não, você quer lembrar de uma parte da... faz você lembrar de uma parte da escola pra ver se, pra testar seu conhecimento. Isso é com quem? Com Paula Fernandes. Paula Fernandes, cantora de sertanejo. Tem uma amiga parte... Amiga do John e do Jack. Tem uma música que chama Pra Você. Que ela fala, ela vai se declarando pra essa pessoa, assim, pra você eu quero ser tal coisa. Pra tal. Mim, se declarando pra mim. É, se declarando talvez pra você, Douglas, tá? É, porque quando eu ouço pra mim. É, pra você. Na hora que ela fala, eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia. Sabemos que a lua não tem luz própria. Não. É, não tem. Quem na ilumina verdade, a lua é o sol. Mas na verdade, isso aí ela tá entrando na mente da pessoa. Por quê? Porque ela diz assim, eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. A pessoa que escuta fala, que amor. Mas na verdade ela tá falando, deixando bem claro pro cara que ela vai ser sustentada por ele. Sim. Só que vai ser sucesso através dele, porque vai ficar famosa através da luz dele. Então essa música não era pra mim, era pro Roberto Carlos. Porra! Puta que pariu, faz todo sentido. Porque... Puta, agora faz todo sentido. É, você é a lua iluminando o sol? Não, através da sua luz eu vou aparecer pros outros. Se cara. Bem que a lua é bem mais útil que o sol. Porque a lua ilumina a noite. O sol ilumina de dia quando tá claro? É, isso é verdade. Não precisaria do sol. Por isso então a viagem pro sol vai ser feita à noite, né? Sim, porque tá mais, é mais fresco. Gostei da tentativa, na próxima você acerta. Então vamos falar aqui, por exemplo, aqui, o que você acha desse verso? Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Tu sabes, não existe sem levar da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Você plantou, por isso é que eles falam que eu sou sonhador. Me digo o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui no Nordeste. Tu sabes, não existo, sou o cabra da peste, apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Ah, é o amor. Ai, ai, ai, é o amor. Posso não? Dizer? Não terminei. É o amor. Ah, como tem interrompido. Quebrou todo o raciocínio, acho que ninguém vai ser de novo. É, o cara não se segura, hein? Você não tem respeito pela poesia, né? Eu achei que ele tava frequentando o Boston Medical Group. Não, ainda está muito precoce. Olha o quanto que eu segurei. Exato. Não, na hora que começa. Você só colheu o que você plantou é um ensinamento pra vida. Sim. Tudo bem. Você só colhe o que você planta. É, óbvio. Daí ele fala isso afirmando. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. Aí que ele fala. Será que ele contradiz a frase? Ou ele quer que o mundo entenda que o que você colheu você é porque você plantou? Então ele é um sonhador. Por pensar que todo mundo um dia vai entender essa frase. Pode pensar. Pode ser. Ou todo mundo fala, você não tem um... Você não tem nada na sua vida, você é um bosta igual você, Wesley Zoffer. Sim, sim. Porque você é um sonhador, então você só colhe o que você plantou. Ah, eu sou um bosta porque eu não plantei nada. É, você ficou sonhando em vez de plantar. Sim. E daí, ó, daí ele pergunta, ele pede, me diz o que ela significa pra mim. Que foi o que você leu. Me diz. Se ela é o morango aqui do Nordeste. Então, me diz o que ela significa. Um morango! Ele já fala. Sim, um morango do Nordeste. É, me diz o que ela significa pra mim. Ó, tá, deixa eu pensar. Se ela é o morango aqui do Nordeste. É, então. Tá bom. Mas e aí, o que você fala um morango aqui no Nordeste? Uma que morango no Nordeste me dá a impressão de que não cresce fácil. Talvez moranga. É. Aí sim. Pode uma ser. Abobrona. Uma coisa rara. Uma coisa talvez por ser rara. Sim, pode ser. Então é rara? Mas ó, pensa só, Nordeste. O que você pensa em Nordeste? Fortaleza, pá. Calor. Calor. Ah, calor. E daí, que fruta você tucupi, prefere? Tucupi, para no tucupi, que eu penso. Que fruta você prefere? Que uma melancia gelada do Nordeste ou um morango? Se bem que morango, ele não tem assim... morango. Ele não é caldulento pra te matar a sede, né? Então, eu quero a melancia. Exato. Ou chamou ela de ínfima. Ou na verdade, ele diz que ela é um morango, porque na verdade ela tem mogóis. Então, morango no pão. E ele usando o corpo dela como um mapa, na parte nordeste da bunda dela tem um morango. É o morango. Um prolapso anal. É o morango aqui do Nordeste. Isso. Um prolapso anal, como diria a Luiz Spinelli. O peixinho. Sim. Sim. Sim. Tudo bem. Tudo Mas bem. Tem uma continuação onde ele despreza os colhedores de batata. É, então. Ele despreza. É, eu não entendo, eu sou cabra da peste, apesar de colher as batatas da terra. Não... Então, ó. Não, cabra da peste, o cara que não é cabra da peste colhe a batata da onde? Da cesta do vizinho? Não, mas aí não eu colhe batata. Esse cara não colhe batata. Não, eu pedi, o cara da cabra da peste é aquele machão. Macho. E é o cara que colhe a batata tem que ficar de quê? De quatro. E daí, então ele fica de quatro enquanto os caras vêm entubar. Então ele fala, eu sou cabra da peste, apesar de colher as batatas da terra. Apesar que eu fico de quatro e os caras vêm e me comem, eu sou cabra da peste. Ou ele fala isso pra se convencer. E quando ele fala, com essa mulher eu vou até pra guerra. Ele vai, ela é o general? Não sei se ele é o general. Não, ele fala com essa mulher, não por essa mulher. É. Ou talvez. Ou porque ela é feia. Fala, com esse canhão. Mas de canhão. Ou então ela é tão feia que ninguém ia querer comer. Fica só pra ele. Ah, sim. Que afinal é um morango. Né? É. Imagina, você com a boca seca, o que você tem pra comer? Tô morango. Aquele morango azedo, sabe? Aquele, mas por quê? Uma barra boca, aquele porque... verde. Por que ele fica com ela? Porque ela tem um prolapso anal assim como ele. Que ele colhe batata. Então é uma sincronia entre eles, né? Então algo. Eles brincam até de colar hemorroida no outro. E sai correndo no 3, 1, 2, 3 e sai correndo. Dá aquela estilingada ali, de toma, né? O que o Silvio Luiz pensa dessa música, Silvio Luiz? A vaca já foi pro brejo, tá subindo até o chifre. Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Diferente, eu nunca tinha olhado por esse lado. Não sei, não quero ofender vocês, mas... Eu, já que estamos analisando músicas em grupo aqui, talvez porque nós somos cabras da peste... É, não sei porque estamos nus, né? Não precisaria. Porque tem batatas no chão, mas... mas somos cabras da peste. É, sim. Eu queria jogar uma música na roda, não na roda das 10 horas, na roda da conversa. Porque lá tem dengue, primeira vez. Não, porque tem areia do Egito. Dança da Manivela. Dança da Manivela é uma música... Uma música que toca. Que não faz sentido a letra dela e não faz sentido o nome dela. Mas por quê? Diga. Porque Dança da Manivela, você entende que o cara vai cantar a dança da Manivela. Mas na verdade ele... Canta falando sobre alguém que fala sobre a dança da manivela. Exatamente. Então não faz sentido. Não deveria chamar a dança da manivela. Porque eu fui perguntar pra ela, meu amor. Perguntar pra ela, meu amor. Se a dança da manivela ela tocou. Eu fui perguntar pra ela, meu amor. Se a dança da manivela ela tocou. Vocês pensam em dança da manivela com uma punheta? Não, porque se você pensar no gesto de você mexendo na manivela, não parece. Talvez uma punheta muito radical. Ou talvez a punheta do Kid Bengala, que teria material pra fazer uma manivela. Aqui tá quente, aqui tá frio. Muito quente. Muito frio. Pega no peitinho dela. Pega no joelho dela. Tá, eu vou bater uma. Vou dar uma manchinha dela. Desce mais um pouquinho, e por aí vai, a dança da manivela, realmente. Não, e perceba que assim, ó, é a dança da manivela. Pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela, desce mais um pouquinho. Não, cadê a porra da manivela? Exato. Talvez seja um travesti. É um travesti. Por isso que o cara tá desviando. Não, Na coxinha, depois pega no peitinho, não, desce mais um pouquinho. Mas peraí, mesmo que seja um travesti, quando ele chegar lá, não dá pra fazer a porra da manivela. Você não sabe quem é esse travesti. Seu cara é um motuba, dá. Exato. Entenda que pra você fazer uma manivela, você vai ter que fazer dois joelhos ali. Bom, seu cara tem um... Cara, o travesti... Uma pegola grande. Travesti, e mole. O travesti, ele coloca o pau pra trás, cara. Você acha que ele não vai... Dois joelhos? Exato. Mas ele ainda usa ponto. É que pro Gabriel a manivela tem que ser torta com articulação. Não precisa, cara. Manivela pode ser um cabo só. Só o cabo da manivela pode ser. Não. Então seria dança do cabo da manivela. Ah, é. Mas é porque essa música não é da manivela. Então por isso que essa música pode ser do cabo da manivela. Não faz isso. É da manopla da manivela. Sei lá. Do manete. Então, não subaque, mas... Então tudo bem, a dança do carrinho de mão não precisa ser um carrinho de mão, pode ser um skate. Desde que faça badabadabá, pode. Tudo bem, mano. Terra samba já falava. Sim, claro, é óbvio, Gabriel. Parece que não entende. Porque o som do carrinho mais badabadabá. Pode, só que não ia ficar skate, badabadabá. Não ia ficar legal, cara. É. Agora, você tem que entender, Gabriel, que as coisas têm fim. E o que é imortal não morre no final. Apenas uma constatação. Exato, só queria deixar essa observação. Obrigado, Douglas, obrigado a Sandy. Por falar isso pra gente. É, entendeu? Quem é imortal não morre no final mesmo. Entendeu? Mas ela fala como a moral da história. É, achei que era uma frase do Stephen Hawking quando eu ouvi pela primeira vez. Mas não, Sandy. Não Sandy Pai, Sandy Júnior, né? Sim. Nem o Sandy Pai. Senão não teria Sandy Júnior. Sim. Então ela fala isso. Mas como se fosse imortal. Não, mas o imortal morre no começo? Morre no meio? Morre no fim? Não, no fim não. Porque é imortal não morre no final. Isso é comprovado na série Highlander. Sim. Que ele nunca morre. É só se cortar a cabeça dele. Corta a cabeça aonde? Não é no final. Não. Antes do final. Exato. No final. E quem matou pega os poderes daquele cara com que ele matou. E daí é o final. Já pensou um vídeo de Highlander tocando? O que é imortal? Ou o trailer do Highlander, mas com essa música de fundo. Parece que vai estar no pôster. Parece que podemos produzir isso. Parece que vai estar no posto. Temos capacidade. Sei lá, nossa entrada em Hollywood vai começar assim. Tudo bem. A gente estava aqui julgando Djavan de não ter sentido algum nas músicas dele. Mas tem um outro cara que também canta e não tem sentido algum. Talvez nenhuma música dele. Que é Jorge Ben. Ah! Falou! Com certeza. Agora só falta. Era o meu grande final! Agora só você. Só falta você falar de quem? Alô, alô, W Brasil? Porra! Não, meu grande final! Não era foi a primeira, eu falei Taj Mahal. Mas vamos falar de alô, alô, W Brasil. Tá bom, pode ser. Que não tem sentido. A música inteira não faz sentido. Alô, alô, Jacarezinho. Avião! Alô, W Brasil. Não, eu penso que W do Brasil é uma rádio que ele tá ligando, então aí tudo bem. Não, você sabe que W Brasil é o Washington, do Washington Oliveto, que é o cara que faz propaganda. Sim, então alô, W Brasil, que ele quer anunciar lá que tá acontecendo alguma coisa no condomínio onde ele mora. Ah, é? Essa é a sua interpretação? É, porque ele fala aqui, ó. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Tá. Tira essa escada pra ficar lá fora. Peraí, o disco voador tá dentro de casa. E eu vou chamar o síndico. Quem é o síndico? Tim Maia. Sim. Não, ainda tem síndico. Tim Maia, que era conhecido por não comparecer nos eventos. Então vai chamar pra quê? Exato. Eu não sei como que ele foi ser eleito síndico. Sei lá. Condomínio dos loucos drogados. É verdade. Então o que acontece? Não, é porque ela é uma música que é difícil você decorar, porque não tem uma sequência. Você decora, a gente sabe, de tanto que já ouviu na vida. Mas só o primeiro verso. Que repete 70 vezes, que é alô, W Brasil. Por exemplo, temos uma parte mais abaixo que ninguém não vai lembrar. Ah, deve ser aquela parte que fala alô, W Brasil. Não, fala assim, surfista de trem. Deu no New York Times. A feira de Acariri é um sucesso. Que é isso, surfista, cara? Ou ele tá falando pro cara que surfa no trem. Eu surfista de trem. Deu no New York Times que a feira de Acariri é um sucesso. Passa lá. Eu imagino que ele compõe as letras dele junto com um cara que tem Alzheimer, porque ele esquece do que ele tava falando no meio da rua. Ou ele sorteia a palavra. Ou senão ele faz igual a do Reis, pega o vestibular, cada... uma frase que saiu no vestibular no último ano, deu no York Times, depois, no próximo, a pena de carinho é um sucesso, entendeu? Nossa, aqui dá rima, quando... dá rima isso aí. Isso aí rimou, ainda vou usar. Daí quando ele esquece, ele repete. Quando ele esquece de pegar o vestibular, sei lá, daí ele coloca um surfista de treino e ele falou, vou ter que repetir. Ou se não, ele pensa, não achei uma frase que faz sentido. Ah, foi isso aqui. Não, alô, Brasil. Vou repetir a frase anterior. Surfista de trem, mas o que rima com surfista de trem? Surfista de trem. Realmente rima. Aí ele caiu. Não tá errado. Mas eu imagino que alguém dá dica pra fazer. Ele, eu tô aqui, escrevi surfista de trem, que rima, entendeu, cara? Tenta surfista de trem. Ah, então ele tá fazendo uma cruzadinha. Cruzadinha não, uma palavra cruzada. Surfista de trem. Rima com surfista de trem. Surfista de trem. Excelente. Ele falou, esse quadrado não cabe, ele sempre fazia a menos. Surfista de trem com S. Surfista de trem. Aí quando ele pulou lá crescendo os quadradinhos lá, porque não cabe. Aí você cai em outra parte da música, mais abaixo. Vamos. Ele acha que na palavra cruzada, ele tem que responder o que tá perguntando. Só que nem sem interrogação. O truque é esse, o truque é esse. É aí que tá o truque. Tá sendo escrito lá, W Brasil. Bom, W Brasil. Pô, é pra quem faz jogral. Claro. Pra quem faz jogral. Aí, depois ele diz assim. Alô, telefonista. Me desperta 7h15, por favor. Tá bom, até aí. Tá no hotel. É. Não, mas liga pra telefonista. Sei lá, comeu uma telefonista. Só que só tem tesão pela voz. Então pra falar com ela, ele liga pra ela. Mas tá do lado. Tá do lado. Liga aqui. Rádio Táxi 9h30. Senão o bicho pega. Eu também quero graves, médios e agudos. Então acho que na voz, que ele só fala com a voz que ele faz. Mas você tem que falar em vários tons pra mim. Cadê os graves? Cadê os graves? É igual um tenor agora. Agora manda um André Bocelli. Você espera que ele explique isso, mas não explica. Não. Pra não ficar repetitivo, ele antes de repetir alguma coisa, ele diz. Eu vou chamar, já carecinho. Avião. Jacarezinho rima... próximo é avião. O que rima com jacarezinho avião? Jacarezinho. É óbvio, cara. É óbvio. Eu imagino ele dois dias pensando. Mas que rima com jacarezinho avião? Por que eu vou escolher avião? Ele qualquer coisa com mão e Maria. Mas veja. Ah, oh, jacarezinho avião. Mas veja que comprova a nossa teoria da palavra cruzada. Sim. Porque muitas vezes você... Ele te dá, tipo, uma palavra, um sinônimo, e quer que você dê outro sinônimo. Sim. Então, sim. Jacarezinho pode ser um tipo de avião. Pode ser um tipo de avião. Avião. Jacarezinho. Jacarezinho. Sim, cara é demais. É que, na verdade, a música era... Repete comigo, gente. Jacarezinho, avião. O pessoal me pediu, jacarezinho, avião. Só que cortaram isso daí, sei lá. Ele mesmo repete como se fosse a plateia. Jacarezinho. Ele faz o back in vocal. Jacarezinho. Daí, por isso que ele fala que eram os graves, os médios e os agudos. Porque ele tem que lembrar ele mesmo. Sim. Pra... Porque senão vai parecer ele a plateia. Entendeu? Ele não quer isso. Ele é oh, e Silvio Luiz, o que acha então de essas composições? Jorge Ben. Você acha que o Jorge Ben, ele compunha, quem que compunha pra ele mesmo ali? Quem que compunha pra ele? Quem dava dica? Quem fazia as rimas? Quem fazia as rimas, Silvio Luiz? Foi ele! Ah, obrigado. Pode falar, mas... Então, a que eu ia falar... Mas espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera. Aquele momento onde a gente não sabe o que vai ser perguntado. Não sabe. Mas a pergunta vem. Queira você ou não, Wesley Zop? É verdade. Silvio Luiz, é chegado o momento da pergunta polêmica. Não! Silvio Luiz. Olhe no fundo dessa careca, nesses cabelos louros e do meu belo bronzeado, e olhe para nós. Faça pra gente, com todo o tesão dos seus mamilos roxos, a pergunta polêmica. O que eu vou dizer lá em casa? Que bela sacada, hein? Muito bem, essa é a pergunta polêmica. É polêmica. É diferente. Não esperava alguém, assim, na postura de Silvio Luiz, descer a um nível tão baixo. É, eu fiquei abismado. Eu acho que... Estou um pouco chocado, confesso, mas estamos aqui para quê, Wesley Zop? Estamos aqui para isso. Para responder a pergunta polêmica. Exato. Você acordou aqui agora 3 da manhã para começar a gravar esse podcast aqui, 3h15, para quê? Para responder essa pergunta. Queria só responder essa pergunta. Então, Wesley Zop, comece respondendo a pergunta de Silvio Luiz. Eu acho que o Woodstock, sem o Woodstock, o Snoopy não seria nada. Eu acho isso. Eu sempre, nessas condições, eu prefiro responder que, sei lá, pipoca não tem antena, na verdade. E não tem mesmo, hein? Não, eu já cheguei a ver. Faz sentido. Você viu que eu já vi pipoca? Ah, é? Não tem antena. E nunca vi antena lá. Nunca vi. Eu acho que, na verdade, os senhores estão imensamente enganados. Por quê? Porque a própria resposta da pergunta polêmica está intrínseca. Ah, eu não peguei essa. Uma pegadinha. Então, se Silvio Luiz... Aulas com o Jorge Ben para responder. Mas é um... A resposta da pergunta é a pergunta. Era só tirar a interrogação. É. A resposta, na verdade, era jacarezinho. O que você acha, Silvio Luiz, tá? Ele também tem que responder. É, sim. Gostei da tentativa. Na próxima você acerta. Realmente diferente. Diferente. É, acho que ficou um pouco mal educado, mas... não convida mais seus antigos pupilos aí. Pra não dá pra chamar todos. Não dá um pouco de vergonha. O cara acha que porque tá na grande mídia, narra jogo na rede TV, o cara acha que pode fazer o que quiser. Porque tem filhos. Uma coisa que não tem sentido. E ama eles. Uma coisa que não tem sentido é a rede TV, tem exclamação. Mas por quê? Eu acho que não tem sentido. Ah, rede TV! Não sei. Sei lá. Então, outro do Jorge Benjó que eu tava começando a falar antes de ser interrompido pelo nosso querido host Douglas aqui. Parece que você falou com uma amargura no coração. Um pouco tava assim. É. Todo mundo tem que ser interrompido um dia, Wesley Zop. É, mas parece que é sempre eu. Não, mas tem uma hora que você fala assim, pronto, agora o Jorge Benjó vai cantar uma música com sentido. Sim. E você fala, ah, pelo título, sim. Que diferente, cara. Que diferente. Você até comemora. Você fala, vamos ouvir isso aí. Porque como é que começa a música? Começa a música, ele... Foi a mais linda história de amor. Foi a mais linda história de amor. Bonito, gostei. Isso. Fale mais, fale que mais. Que me contaram, e agora eu vou contar. Do amor do príncipe, San Jahan. Cara, tô... Pela princesa Mutas Mahal. Já tô me masturbando, pode continuar, pode continuar. E daí ele vai contar a história. Sim. E ele conta como? Mas é assim que ele conta a história do príncipe e da princesa. Parece que eu não entendo em tererê o que significa essa história. Perceba que talvez ele está querendo contar uma história para um amigo de escola dele e é a língua secreta daquele usado. É a língua do teidurê. É que eles se entendem. Isso. Ou se não, é realmente só putaria, né? Tipo, tererê é só o... Ah, é só o ato sexual. E mesmo. Você falou muito bem lembrado, Dô. Muito bem lembrado. Parece que a gente ensaiou isso aqui. Não. A gente ensaia. Sim, a gente ensaia. Por isso que fica boa. Né? Por isso que é profissional. Mas você falou, daí. Já pensou se a gente não ensaiasse o nosso editor Arnaldo que falaria? Ia ficar louco, né? Sim, ia querer furar os próprios tímpanos de novo. Você falou que a onomatopeia que ele usava com o amigo dele de tererê é, querendo dizer, um ato sexual. Sim, igual o tchê tchê tchê do Gustavo Lima. Exato. Mas só que antes... Mas eu quero deixar claro que Jorge Ben Jorge está falando sobre o ato sexual de outro país. Sim. E o Gustavo Lima está falando do Brasil, mais especificamente do Sul. Do Sul. Então, é isso. Só que o Gustavo que Lima... O Gustavo Lima, nessa música, ele é um cafetão da própria família. Caramba. ninguém espera isso. Desculpa pela brochada, mas eu não sei. Não. Ele começa como a música? Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado. Vem comer minha avó. Vem comer minha avó. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado. Vem comer minha avó. Vem comer minha avó. Vem comer minha avó. Vem comer minha avó. Daqui pra frente vocês vão ouvir assim. Esse eu preciso ouvir, dá play aí. Tá aqui, ó. É realmente, parece. Vem comer minha avó. Vem comer minha avó. Vai dentro do carro. Não, onde ele preparou o carro. Exato. Pra que comesse a avó dele. Colocou um colchão, tudo. E daí depois, ele tá a pé. Porque alguém tá comendo a avó dele no carro. Daí, o que ele fala? Gata me liga, mais tarde tem balada. Beleza. Tá falando com a avó dele. Não. Tem mais tarde. Mas gata, né? Fala com a avó dele. Mais tarde tem balada. Já tá tudo destruído, explorado. Daí ele fala. Não fica assim, não, você é uma gata. Não, mas mais tarde tem balada por quê? Porque agora estão comendo minha avó, só mais tarde. Ele não posso usar meu carro agora. Ele fala, quero curtir com você na madrugada. Curtir com a avó. Certo? Dançar, pular. Que hoje vai rolar. Vai rolar o quê? Esse cara é nojento. Um amor gaúcho. Um amor gaúcho. Um amor gaúcho. Com a bunda. Mas com a avó, cara? Ou é a avó mandando dele, né? Ou às vezes você não vô, né? Mesmo assim! De vingança. Ou às vezes você não vô, né? Mesmo assim! É, tudo querendo dizer um ato sexual sem. Agora, quando o cara é declarado, ninguém entende, esse é o problema. É. Quando também chama, por exemplo, pomorgia. Pô, mas aí não tem. Onde que tem? Luan Santana falando, eu, você, dois filhos e um cachorro. Eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Nossa, é alergia com zoofilia com pedofilia. Exato, é eu, você. Incesto. Não, eu imagino a... Puta vida. A você gostava ali, mas nojento. Não, é o Luan Santana. Luan Santana. Luan Santana falou assim aí pra menina, vamos lá fazer um sexo. Né? Eu, não, não posso, tenho dois filhos. Ele, foda-se, eu, você, seus dois filhos e um cachorro. É. Eu preferia quando era só o Sérgio Reis, que era pedófilo. É, então, escutei, não tem outro. Muitos casais, desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Gosto, diz aí, se topa. Moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Chegamos ao fim de mais um grandioso clássico podcastal Chorumelo. O podcast Chorume, o podcast que sempre prometeu pra você, o que ouvinte, não falar sobre nada, não fazer sentido algum. O que, que é mais, Wesley Zorbe? Isso aí. Um pouco de amor e carinho. Sim, sim. Um pouco de motivo pra você se masturbar na madrugada. Um pouco de chumaço de pelo que cai na boca da gente. Que cai no ralo e depois você joga na boca. Isso é chorume, cara. Sim, sim. Promete pegar você pelo braço, meter lá em cima e lá embaixo. Mas porque é uma os ouvintes são perfeitos. Exato. É uma gajada de chorume direto e fundo no seu coração. Talvez não tenha sentido. Talvez não seja bonito. Talvez não seja nem engraçado. Talvez não seja nem engraçado, tentando rimar um pouco igual o Jorge. Fazendo uma rima. Aqui. Você demorou pra pensar nessa. Não, rima é difícil. Do improviso ainda? É. Tá certo, mas estamos aí. É o Chorume. Então eu queria aí agradecer primeiro a presença dele, do nosso convidado muito mais do que especial. Você pode acompanhar o trabalho dele onde? Em jogos de futebol narrados na Rede TV. E na rádio, né? E na rádio também. Dê seu tchau aí, Silvio Luiz, se despeça. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde, agradecendo aqui ao meu amigo Gui, que esteve junto conosco, e também a quem nos acompanhou. Tá bom. Palavras que chegaram a me emocionar. Então agora chega a hora de você se despedir, Gabriel Asmar, mas antes, falar o e-mail pra galera. Falarei o e-mail, mas falarei de uma forma diferente. Opa! Falarei o e-mail rimando. Não, tem isso, é bonito, cara. Como que ele vai rimar isso aí? Como que ele vai rimar .com.br? Vamos lá. Tô curioso. autocríticas@chorume.com.br. Essa foi a parte autocríticas@chorume.com.br. Muito. É, bem remando de forma Jorge B. Sim. Dê seu tchau. Darei meu tchau aqui, falando algumas palavras, né, um verso, que faz muito sentido aqui com o tema de hoje. Rodo, penteadeira, escada, jacarezinho. É isso. Eu fiquei emocionado. Wesley Zop, é com você. Obrigado, Osmar. Sempre um cara que emociona a gente com seus versos e com seu testículo. Também temos a página no Facebook, que é o facebook.com/lixo do lixo. E tem o Twitter, que é o @néctardolixo. Pode seguir a gente lá, curtir a fanpage, seguir a gente no Twitter. Pode xingar o Gabriel, pode fazer o que vocês quiserem. Eu tô errado, Bruno? Não, você só está errado se você não repetir aí de forma rimada o Facebook e o Twitter. Não, então tá. Também temos a página no Facebook, que é o facebook.com/lixo do lixo. E tem o Twitter, que é o @néctardolixo. Pode seguir a gente lá, curtir a fanpage, seguir a gente no Twitter. Pode xingar o Gabriel, pode fazer o que vocês quiserem. Eu tô errado, Bruno? Não. Então, muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado por você ter aí acompanhado esse podcast sem sentido que fala sobre coisas que talvez sejam mais sem sentidos do que esse podcast. Talvez essa frase não tenha tido sentido, mas tudo bem, a vida segue. Não esqueça de mandar e-mail falando de música sem sentido que você lembra. Ou não esqueça de curtir a gente lá no Face e seguir a gente no Twitter. Muito obrigado, uma boa semana, até o próximo episódio, tchau!